Sim. Não é essa coisa do diabo preso lá que foi liberto. Isso é uma coisa que é assim, é um livro. Quem quiser que estude, que trabalhe e que veja que às vezes as ações humanas, elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade para isso. Onde há vida, há morte. Onde há ignorância, há sabedoria. Onde há maldade, também passa a existir o bem. Onde há trevas, passa a existir a luz, que é o conhecimento da verdade. Nem tudo é negatividade, há muita história. Há muita história. Pode haver um diabo? Pode sim. Chamado ação e reação, causa e efeito e livre-arbítrio. Pode. Porque as pessoas, quando têm essas leis e não entendem, elas têm comportamentos fora dessas leis. E quem vive fora dessas leis, no reino daquela lei, passa a virar uma coisa que não é de Deus. Passa a virar para os outros um diabo. E quantos não foram os diabos que morreram nas mãos da Inquisição? Quatro. De onde vem o desejo humano de fazer o mal e qual o limite e consequência de associação com as trevas astrais e abismais? Chega a ser engraçado. O limite é o infinito. A maldade humana já destruiu o planeta. A maldade humana já destruiu a Atlântida. A maldade humana já destruiu sistemas de governo muito mais justos do que aqueles que vocês têm no planeta. Então, como eu lhe disse, o potencial que vocês têm de divinização, de bondade, é o mesmo potencial que vocês têm de maldade. Vocês vêm com essa semente. Isso tem a ver com o ciclo internacional de vocês e com o que vocês decidiram experimentar nesse plano. O uso que vocês vão fazer dessa energia de construção do bem ou de destruição é segundo a sua própria consciência. É bom que se faça o mito de que, talvez com pouquíssimas exceções, os chamados processos de obsessão ou os processos de onde a pessoa vive sob a influência negativa de consciências trevosas, normalmente é por ressonância da própria pessoa. Muitas vezes, no atendimento, né, a entidade está vendo que aquela maldade da qual a pessoa se queixa, está com um corpo, está com um... que tem um processo obsessivo, na verdade, quem está dando atendimento está vendo que tudo aquilo nada mais é que a ressonância do que a pessoa vibra. A pessoa vibra no mal, a pessoa vibra na tristeza, a pessoa vibra na inveja, a pessoa vibra na ambição desmensurada. Que tipo de energia essa pessoa vai atrair no filho? E depois a culpa é pergunta? A culpa é do Kiunda? A culpa é do capeta? Quem que é o capeta? Quem que é a besta? Bem, tem sim. Sim, senhor. Então essa necessidade de se desresponsabilizar é que torna a humanidade inconsequente e imatura. Então primeiro a gente diz assim, olha, meu irmão, minha irmã, pai faz uma análise do que você está fazendo. Pare e faça uma análise do que você está pensando, da sua vibração, da energia que você está emanando, e aí você vai entender o tipo de energia que você está atraindo para a sua vida, e é no fim. Existem, sim, alguns casos onde você tem processos obsessivos, são normalmente enviados, quando existe muita maldade, enviada por uma outra pessoa, né? Sim. Como vocês conhecem, casos. Mas eu diria que 90% dos casos, os processos são de auto-obsediação. A pessoa se obsedia. Claro. Auto-obsessão ali. Auto-obsessão, exatamente. Boa. A 4 é duas questões numa só. De onde vem o desejo humano de fazer o mal? E qual o limite... Aí já é 3 perguntas. E qual o limite e as consequências de associação com as trevas astrais e abismais? Então vamos lá, a primeira. De onde vem o desejo humano de fazer o mal? Meu filho, o nego sempre fala nessa terra que desde o nascimento de um ser, ele já nasce egoísta, ele já nasce tendencioso à maldade. Poucos aqueles que nascem com um bom coração. Isso é por isso que você tem a educação e os papacos a levar o bom caminho para os papudos. Então, esse já nasce com a maldade, com o egoísmo. Vai não ver esses bacurinhos pequenos, não morre de ciúme de papaco mamaco, não quer deixar ninguém perto. Esse bate, briga. Você tem esse... É brinquedo, que tem um que é tomar do outro, porque acha que é dele, tudo é dele. Então, tudo, para vocês prestar atenção. Já nasce egoísta, já nasce maldoso. Então, esse, desde quando começa a maldade, desde bacuro, desde pequeno. Isso é de criação, de se a família ter uma religião que te coloca no caminho de Jesus Cristo. Então, a próxima. Qual o limite para o ser humano de fazer o mal? Veja quem faz o mal, desde uma mentira até tirar a vida de alguém, é uma maldade. E qual que é o limite? Depois que matou, vai fazer o quê mais? Não tem mais nada que fazer. Às vezes, uma mentira, uma morte, é uma maldade do mesmo jeito. E às vezes, até depois de morto, ainda está fazendo coisa errada para o espírito não desprender, ficar rondando. Então, para nego, a maldade não há limite, como a bondade também não há limite. Viu, meu filho? Cada um tem que se procurar manter no caminho do bem. Mas sempre respeitando o livre-arbítrio daquele que quer fazer o mal, daquele que quer fazer o bem, e que cada um aguente as consequências daquilo que faz nessa terra. Qual o limite... Não. Qual as consequências de associação com as trevas astrais e abismais? Não é boa, né, meu filho? Tudo que se planta, se colhe. Se planta malvadeja, com as trevas, hoje vai ser fio da treva. Né, meu filho? Tudo que se não é no caminho de nosso Pai Maior, é, nego, para resumir, vai ser assim. Ou vai estar no caminho da luz, ou no caminho das trevas. Para estar na treva não precisa ser um mago da magia negra, viu, meu filho? É só não seguir a Jesus Cristo... Porque senão você está no caminho das trevas. E as trevas entram na vida. O nego fala treva, tudo que há de mal nessa terra. As trevas entram na vossa vida, porque vós não se cultua algo divino, algo de luz. Onde se tem luz, não tem treva. Então, se vós hoje vive uma vida de trevas, o caminho é buscar algo com a energia positiva, que tenha luz, que possa te tirar desse caminho da escuridão. Nem consigo responder, meu filho? Claro que sim, vô. Daí a pessoa pensa assim, tá, mas o que, que eu perco em me associar com os seres das trevas se eles sempre vão dar tudo o que eu quero e rápido? Pós vida. Às vezes, até em vida, vós ganha tudo que vós pediu aos seres das trevas. Eles são muito bons realmente para dar, porque eles esquecem do merecimento, né, meu filho? Eles não perguntam se vós merece, se vós trabalhou para aquele lá. Eles te dão, mas eles te cobram não com o ataque, é com a vossa vida, onde se existem muitos poderosos no tempo de hoje que se fazem o pacto com o chifrudo e consegue tudo o que quer. Aí no final tem uma morte lenta, adoentado, e aquela arma dele já não é mais dele, e sim do chifrudo. Vai ser um trabalhador das trevas. Viu, meu filho? Um escravo. Que esse tudo que ele teve em vida, ele vai pagar depois que morre. Fazendo coisas absurdas, sendo castigado dia e noite, e sendo realmente um escravo de Satanás. Viu, meu filho? Mas e se ele fala assim, o pai Moçambique? Se ele diz assim, o pai Moçambique está por fora, eu vou fazer assim, eu vou me associar com os seres das trevas, do abismo, com os demônios, vou pedir tudo o que eu quero, vou viver uma vida maravilhosa, mas como eu tenho um parente na outra religião, a hora que chegar, que eu estiver bem velho, eu falo que me arrependo e entrego a alma para Jesus, que eu já vou para o céu. Esse, muitos pensam assim mesmo. Mas esse, meu filho, tudo que se faz nessa terra, nada é esquecido. Nada é esquecido. Se vós deu vossa arma para as trevas, é dela. Vós tem o livre-arbítrio. Vós que deu, ninguém pediu. Vós deu. Então, nenhum espírito de luz ou qualquer divindade vai atingir esse livre-arbítrio seu de vós. A única coisa que pode acontecer é amenizar o vosso castigo, se realmente tiver o perdão, a misericórdia divina. Se, e muitos não têm, porque a vida quem deu foi Jesus Cristo, foi o Pai Maior. E ele é tão justo e tão sábio que ele lhe dá todas essas casas santas, os ensinamentos bíblicos, para vós não cair na tentação e nas armadilhas de Satanás. Então o nego fala que a consequência é após a morte. Não adianta enganar nem o lado de Deus e nem o lado de Satanás, que os dois são muito sábios. E o Satanás, o nego coloca que ele é o do mais sábio, porque ele é malandro, esperto, e vai aonde meu filho, o filho dessa terra, mais dói. E acaba sendo escravo dele. Viu, meu filho? Então eu vou estar dizendo assim, que se a pessoa planejar de fazer tudo e se arrepender no último minuto, entregar a alma para Jesus, não funciona? Esse de, como meu filho está falando, que foi premeditado, né, meu filho? Sim, mas mas de entregar mesmo, né? Esse, aí não tem jeito, né, meu filho? Esse quer enganar quem? É como aqui na casa, se tiver um falar que vem cá, ah, vovô, vai ver, me ajuda, eu sou caridoso, eu quero ajudar tudo e todos, e eu vou ter tudo de volta. Mas, na verdade, ele só está pensando no umbigo dele. Ele está enganando ele mesmo. Não é verdade, meu filho? No mesmo caso, ah, eu vou fazer tudo de mar, de carne, de tudo que tem de errado nessa terra. E eu vou para aleluia, que lá eu vou cessar. Negativo. Tudo que plantou vai se colher. Jesus Cristo é misericordioso, sim, para aqueles que realmente se arrependem. E aqueles que querem enganá-lo, se recebe a fúria de Jesus, de todos os anjos e arcanjos, que a fúria deles é muito pior do que a fúria de Satanás, viu, meu filho? Então não queira os filhos que têm pensado e estão escutando que vai fazer assim, que vai cair no cavalo, viu, meu filho? Muito bem. Então aqui, quarta, nossa quarta questão. De onde vem o desejo humano de fazer o mal E qual o limite e consequência de associação com as trevas astrais e abismais? O ser humano possui duas polaridades e através desta experiência que foi feita, ele podendo ser bom e mal ao mesmo tempo, ele deveria agir de uma forma correta e não ter essa tendência a fazer o mal. Quando ele faz o mal, na verdade, ele está chamando as trevas e não as trevas vindo até ele. É o contrário. Então, de onde vem o desejo de fazer o mal? O senhor diria que... Da própria raça humana, que é composta por duas energias. Ele pode esconder durante 1000 anos essa sua tendência. Mas não consegue. É muito raro um ser humano completamente bom. Claro. Existem... de onde vem o desejo humano de fazer? O senhor diz assim, é igual o senhor estava falando antes, essa associação com o que é ilusório. Sim, eu diria que o desejo humano de fazer o mal não significa fazer... Na consciência dele, significa ele está fazendo o que é livre a ele fazer. Ele está fazendo bem a ele. Ele está fazendo mal ao outro porque ele não pensa no outro. Como eu digo, não pensa em outrem. Ele pensa em si mesmo. É o egoísmo. Quando você entra nessa frequência, você permite que seres nesta frequência estejam próximos a você. Entendi. E pensar em outrem é tornar-se um ser universalizado. Sim. Entendi. Pensar no próximo significa ir adiante e não ficar preso à roda de samsara. Boa. E qual o limite e consequência de associação com as trevas? Tem limite, o senhor falou, o limite da sintonia que ele estabelecer. O limite é... O céu é o limite. O máximo que ele aguentar. Mas, por conta disso, muitas vezes voltará. Essa é a questão. Uma pessoa que pratica essa negatividade não consegue nem sequer libertar-se deste túnel de luz. Então ela fica parada até que consiga um resgate. O mais triste é quando ela não consegue livrar-se das amarras desta encarnação através de seus desejos, não consegue passar para níveis superiores onde os interestelares atuam de forma mais veemente, e também não consegue partir para o túnel onde habita todo tipo de colônia, porque ali ele não convive bem também com o seu passado, portanto ele fica parado. E isso, esse tempo de estática representa justamente os 1000 anos. Certo. E uma pergunta paralela, então, qual que é o limite de associação com as trevas astrais e abismais? Até onde o ser humano pode entrar em contato e servir-se ou ser servido dessa consciência densa? Até onde ele pode chegar? Nessa interação com esses trevosos dragões. Até o momento que seja útil para a existência desta pessoa neste planeta. Digamos, em um orbe onde a pessoa passa a ser muito nociva e fazer o mal, e contra as regras e as normas estabelecidas para a coexistência de seres que buscam a harmonia, ela é retirada. E assim aconteceu com outros planetas. Capela foi um. O meu foi outro. Chega-se a um ponto de egoísmo tal que você cai da carroça. É isso o termo. Você cai da carroça. E por questão disso, muitas pessoas ficam perdidas. Porque se estivessem desencarnadas, elas estariam estáticas. Quando entram nesta frequência em vida, nesta encarnação, elas entram em depressão. Aí o senhor já explicou também um pouco da consequência de associação com as trevas astrais e abismais. A depressão. Sim. A estaticidade está ligada à depressão e à falta de conexão monádica. Nossa. E aí aqueles processos destrutivos da própria alquimia, da física, tanto mais densa como astral, mais sutil, que o senhor diz assim que às vezes acaba causando até um tal de um exílio, de um expurgo maior. Sim. Eu temo muito por pessoas que brincam de magia sem saber esta dualidade de energias, que passam a sofrer com a chamada depressão, porque ela está sendo vítima dela mesma. Portanto, deve-se saber muito bem o que se invoca, o que se conjura, o que se pratica. Caso contrário, estará invocando justamente aquilo que você não deseja, que é retirar-se desta cadeia de 666. Que é como se fosse essa, esse estado de espírito de sempre ir contra alguma coisa porque o teu é mais sagrado que o do outro. Sim, o egoísmo. Muitas vezes a liberdade, que representa o número 6, torna-se egoísmo, porque você se torna tão livre e tendencioso a cuidar da sua própria vida que você esquece do irmão. Nossa. E aí acaba esquecendo de si, achando que está levando vantagem. A partir do momento que você esquece do irmão, você esquece de tudo, da alma grupo, e dentro deste processo de reencarnação e salvamento, digamos, de toda uma raça, você passa a ser nocivo. E como você não tem evolução o suficiente para livrar-se dos seus vícios e tendências e medos e todas as qualidades negativas nesta encarnação, você também não ascensiona. Portanto, você fica estático e depressivo. Eita. Certo. 4. De onde vem o desejo humano de fazer o mal? E qual o limite e consequências de associação com as trevas astrais e abismais? O desejo humano de fazer o mal vem do seu interior. Entenderam que não existe bem nem mal. Existe aquilo que a pessoa acredita ser o certo para si. Se estudarmos o nosso próprio referido anticristo, tudo aquilo que ele fazia na sua crueldade, ele acreditava que era o seu certo, dentro de toda a sua ignorância, de toda a sua suposta maldade, ele acreditava que aquilo era o correto. Aliado às suas ilusões, às suas vaidades, às suas personalidades, seu ego, onde ele achava que não podia ser mal, para ficar claro, mal falado ou contrariado, se assim posso falar. Começa aí. Quando você acredita dentro da sua ignorância que está correto, não existe uma outra verdade, é só a sua plena, você acaba se vibrando no que você acabou de dizer e chamar de trevas, dos astrais e abissais. Essas grandes pessoas, seres da mais profundeza de várias dimensões, que trabalham dentro das suas crenças, dentro daquilo que acredita, a favor do seu benefício próprio. Mas assim, existe consequência para quem, por exemplo, se associa com os seres dos abismos, ou eles nem chegam perto porque a vibração é muito densa do ser humano? Raramente um ser humano encarnado tem tanto acesso a seres tão profundos, mas há casos, não vamos dizer que não há, mas há, A consequência é a afinidade. Ele vai estar lá, ele vai vibrar igual. Não há uma punição para nem os que estão lá, nem os que se afinizam. Há uma vibração. Tudo aquilo que eles vivem lá, aquela pessoa que se afinizar vai viver também, dentro da verdade, acreditando que aquilo é o melhor para todas elas. Então, vamos lá, a quarta. De onde vem o desejo humano de fazer o mal e qual é o limite e consequências de associação com as trevas astrais e abismais? Pergunta muito impertinente. Não é? Impertinente. Você, para conhecer o inferno, não precisa ir lá abaixo. Basta você começar a conhecer o ser humano. Essas coisas que vêm dele, a Terra também passa. O Deus que o criou, que lhe deu o corpo, também é perturbado. Isso traz a perturbação até para o planeta. Veja uma coisa, você vê muito vegetariano na Terra. Mas será que esse vegetariano não come carne? Quando ele aspira e inspira? Quando ele respira? Eita. Quantos micróbios ele não comeu no almoço? Juntamente com as verduras. Muita coisa. Porque o planeta não deixa ninguém... Não deixa ninguém sem que passe provas da carne. Por isso, certos seres hindus se alimentavam da energia solar. Porque era o único jeito que eles tinham de não estar comendo carne. Hoje em dia, meu filho, o sentimento humano vem pelas guerras que há na Terra. Veja, uma terra que é cultivada com amor, de repente vem uma guerra e cai todas as bombas, as raivas ali. A guerra passa e a humanidade tem que ir plantar naquela terra que sofreu para comer. Todas as informações do passado, de guerras, construções, de espíritos das trevas primordiais, que nada tem a ver com o diabo, que nada tem a ver com... Não tem a ver com nada disso. Todas essas energias ainda estão num planeta chamado Terra, porque o planeta é uma criança ainda. Esse sentimento é um sentimento privado às energias, as várias egrégoras que existem no planeta, que estão aí crescendo. Veja uma coisa, você vai tirar um curso de reiki, você vai virar espírita, você vai virar um bandista, você vai virar o que for. E veja uma coisa, e não é para uma pessoa fazer reiki, praticar um bando e outras coisas, que ela deixa de ter coisas negativas. Isso é uma coisa natural do ser. As religiões servem para aprimorar isso, quanto o ser quer. Mas o primeiro trabalho, criatura, é sempre humano. Por isso, tanto na doutrina espírita, como no cardecismo, no hinduísmo, no budismo, na Umbanda, na Kimbanda, seja no que for, a primeira coisa que é pedida às pessoas é para que elas façam uma renovação interior. Porque um ser de uma nova era, ele tem que deixar tudo aquilo que não é bom agora. E começar tudo de novo, sabendo que está sempre errando. Para que uma pessoa cresça na vida, tem que cometer erros. E esses sentimentos que estão dentro dele, camarada, vem da terra, vem de quem criou a terra, a instabilidade. Veja que o sol, ele não é perfeito. O sol tem as suas explosões solares que, por vezes, atrapalham o crescimento dos planetas. Mas as coisas são assim. as coisas têm que ser assim, não é? Porque uma explosão solar serve para outras formas de vida evoluir. Quantas vezes não se viu gente nova na Terra? Quantas vezes a gente vê espécies novas nos animais? Isso é evolução. Uns morrem para melhoramento dos outros. Porque todo o sentimento que está dentro do ser humano é Deus. Deus está no bem, Deus está no mal, está no certo, está no errado, está na verdade, está na mentira. E cada um, com Deus que tem dentro de si, vai trabalhando gradualmente. A pessoa não se pode odiar só porque cometeu um erro hoje. O mesmo erro que cometeu hoje, cometeu em outras vezes, vai cometer nas outras. Porque é crescimento. A maldade que existe no ser humano é para que ele cresça. Para que ele se desagregue de coisas que hoje ele não consegue fazer. Que antes fazia com facilidade e hoje não consegue. Hoje o que ele quer mais é não fazer os mesmos erros. Entendeu, moço? Nossa. Para isso existe o mal dentro do ser humano. Para que o ser humano cresça. Saiba o que é certo, o que é errado. Através do seu livre-arbítrio. Saiba que a lei do karma, dentro do ocidente, na linguagem do ocidente, é ação e reação. E as pessoas hoje já têm atitudes diferentes, moço. O que você ouve mais na mídia é a miséria, porque a miséria alimenta a maldade que está no ser, mesmo aquele que é bom. Mas isso é negativo? Não é negativo. Se fosse negativo, não existia. Posso começar a falar comigo no computador. Se fosse no tempo da Inquisição, você estava morto. Ia falar comigo no outro lado. Não é assim? Sim. E veja que as coisas, hoje que parecem mal, amanhã você vai ver que é justo. Hoje aquilo que é negativo para você, a maldade, você vai ver que mais à frente isso se torna positivo. Você tem agora religiões, tal como a Goécia, ou Goétia e outras coisas assim, que hoje está negativo. Hoje todo mundo tem medo, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas isso serve para quê? Serve para que o ser aprenda. Porque o medo espiritual, meu filho, não é sobrenatural. O medo espiritual são vários reinos, várias civilizações estelares que se reuniram na Terra para ajudar os espíritos menos evoluídos a evoluir. Krishna trouxe o amor. Mas olha que o filho da mãe não deixava a guerra. Teve que combater junto com Arjuna. Incentivou o homem a matar os parentes. E lhe disse, se você não fizer, vai pecar, porque ele já está morto, porque eu já matei ele. Vejam, se do amor puro vai incentivar o outro a matar os parentes. Está errado. Não está errado. É que chimera. Porque as pessoas têm que parar de uma coisa. Ou se acredita que isso é ilusão e não se dá valor, ou se dá valor a uma ilusão que todo mundo pensa que não existe e que se torna realidade e real dia após dia, porque cada um alimenta aquilo. Posso me dizer agora, ver uma pessoa toda religiosa, ama o filho, de repente o filho parte, tem um acidente e a mãe chora e culpa a Deus. Depois chega no fim da morte dela e ela começa a orar a Deus para que leve ela para junto dele. Onde está o filho? Mas como é que aquela mulher pode dizer isso? O filho morreu, ela queimou Deus. Ela pôs Deus na fogueira e lhe deu ali. Como é que isso pode suceder? A humanidade é assim, mas ela está crescendo, essa mulher vai crescer. Ela cresceu, porque chegando no último limite da vida, ela tomou a consciência que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. E o significado em frio das coisas não é Deus quem dá, é o homem. O homem é que cria a densidade das coisas que tem dentro de si. Imagina uma energia de raiva que você traz dentro de você, ou outra pessoa traz dentro dela. Uma energia de raiva tão negativa, que você sai no dia seguinte em casa pensando naquela maldita pessoa. E você está com uma raiva no coração, de repente cai uma pessoa na ponte. E você tem aquela raiva, e aquela raiva se transforma em força. E você chega lá, salta a ponte e salva a pessoa que se atirou. Porque a energia de um dia, no outro dia vira outra coisa, filho. Hoje você vê a maldade humana dentro do ser humano como se ela não fosse de Deus. É de Deus, sim. Foi as boas obras, a boa graça que Deus deu aos espíritos encarnados, desencarnados, para poderem crescer fazendo as suas escolhas, aprender que nem sempre aquilo que é mal tem o significado de maldade, ou que está ancorado a um espírito das trevas. Não. A maldade que habita dentro do ser humano é dentro que a maldade que existe em todos os seres desse planeta. Você vê um passarinho cantando, e de repente você liberta o passarinho e ele vai comer a minhoquinha. E Buda olhou para isso e viu outro passarinho que estava puxando um na cabeça e outro na cauda, matando a minhoca. Ele disse, como é que isso que é perfeito pode ser tão imperfeito? Foi aquilo que levou Buda a crescer. Foi essa maldade. E ele hoje compreende as naturezas. Porque se a minhoca não é comida, o pássaro morre. E em tudo na vida você vai ter sempre luta. Olha, o passarinho do rabo da minhoca significa o mal. O da cabeça significava o bem. O sofrimento e a ilusão. Porque essa ilusão que os seres humanos andam aqui não é bem, é ilusão. Tudo é ilusão. E quando vão para o outro lado da vida, os espíritos que mais batem, a técnica que eles mais batem é dizendo, filhos, melhore a sua condição espiritual. Entre no desapego dos julgamentos. E mesmo lá nesse lado, aquilo é uma lição de luz. Porque os espíritos, se não tiver aquilo, não acordam. Se não houver algo que mexa dentro deles, que os façam chorar e julgar, eles não vão conseguir acordar nunca. Por isso existe o sofrimento, por isso existe o julgamento e o auto-julgamento. Veja, os espíritos de luz do outro lado também estão errados. Estão errados, sim. Estão errados, sabe por quê, moço? Por quê? Por o simples facto de virem junto dos espíritos sofridores, ele quer mostrar a luz que ele já, os outros já têm dentro dele. Isso também podia dizer que é imposição. Isso podia dizer que em vez de estarem ali aquilo, não é? De dizendo livre-arbítrio, pegavam em todos aqueles espíritos, levavam a domicílio deles durante um tempo e faziam trabalhos espirituais. Mas até a luz chegar junto desse povo, a luz julga. Porque diz que aquele não está preparado. Se você for numa casa de Umbanda, um filho chegar junto com o pai de santo, para fazer uma pergunta para ele, e o pai de santo dizer que ele não está preparado, aquilo não é pai de santo. Trabalha na luz, verdade? Sim, ele fala. Mas ele, se não sabe preparar seus filhos, se não sabe falar a verdade para seus filhos, os seus filhos, quando vão perguntar o que é a luz, o que é isso, o que é aquilo, para que serve um padê, para que é isso, que é aquilo, e as pessoas não explicam porque ainda não está na hora, é porque elas não sabem. Mas, no entanto, andam com aqueles rebanhos, e em vez de fazer eles crescer, os filhos começam saltando de casa em casa. Assim é nos reinos espirituais. Porque os espíritos chegam ao pé do espírito negativo, ao sofredor, chega ao pé de um espírito de luz, uma cidade eterna, que fala que precisa da ajuda. E o espírito de luz diz, mas você não está preparado. E o espírito que ouve isso fica revoltado. É que nem na Terra, filho. Agora, a maldade humana é uma coisa que está dentro tanto da luz como nas trevas. A maldade espiritual tanto está no bom como no mal. Quantas das vezes os espíritos na luz são obrigados a estudar? Porque senão não entram nos graus evolutivos dos vários ministérios de luz. Isso não será chantagem? Isso não será maldade? Veja, para um Exu é, mas para um Exu não é. Porque o Exu sabe estar nos dois lados. Entendo um lado e entendo o outro. Mas quando fala da natureza das coisas, é preciso saber quem é Exu. Ó, pomba gira. Entendeu, moço? Graças a Deus. A maldade humana, ela vem de Deus. É Deus que dá. Porque se Deus não desse duas coisas, o homem não sabia escolher nenhuma. Entenda se quisermos. Entendam aqueles que já estiverem predispostos a sair da zona do conforto, né? Isso aí. Uau. Cinco. Qual a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo, astral, umbralino, com a que vive a Terra atualmente e como esgotar isso? Existe um processo na evolução planetária que diz que os porões do umbral serão limpos. Na verdade, este processo já está sendo feito. Por quê? Quando o planeta mudar de vibração, ele não vai mais permitir a existência de consciências que não estejam em harmonia com a nova vibração. Então, essas, vamos dizer, não gosto muito da palavra umbral, mas vamos dizer que essas infradimensões, onde você tem agrupamentos de espíritos, que vão desde sofredores comuns por dor no processo encarnacional, até o que vocês chamam de umbral tecnológico, magos negros, tudo isso vai ser limpo. Esse processo está acontecendo desde 1987. Mas é um processo de 1000 anos. Então a nova fase de ouro da Terra está acontecendo em 1000 anos. Então você tem 1000 anos para que a humanidade consiga purgar isso. E você diz, como é que isso vai sendo limpo? Como é que vai, esses vínculos vão deixando de existir a partir do momento em que a humanidade encarnada consiga retirar da sua consciência o seu lado sombra? Cada vez que eu me liberto de um percentual de sombra do meu espírito, eu vou lá embaixo e resgato aquele meu lado sombra que está preso lá nessa intradimensão. Você sabia disso, meu filho? Nossa, bem profundo. Então, assim, como vocês existem em planos multidimensionais, o Jefferson Viscard, que está aqui na terceira dimensão, também é um fractal de alma lá no umbral. Então, quando você consegue... E vamos dizer, como é que foi criado isso? Vamos dizer que vocês tiveram uma relação conflituosa, de alguma forma. Pode ser uma relação familiar, uma relação conjugal, uma relação de poder. Sempre o karma se estabelece através de relações pessoais, não é isso? Sim, senhor. Então, se essa mácula que pode ter acontecido há 600, 500, 1000 anos atrás, enquanto você, no seu espírito, não deixar a luz entrar nisso, você ganhar essa consciência do mal que você infligiu ao outro, consciente ou inconscientemente, você não liberta aquela parte sua que está presa lá embaixo. Então, o que se chama de ascensão espiritual, na verdade, é a capacidade que o ser humano tem de reciclar todos esses pontinhos pretos no espírito de vocês, que tem ressonância com alguma realidade umbralina que foi causada durante sobre o seu ciclo internacional. Quando você está aqui nesse plano há muito tempo, você pode ter certeza que existe não um nem dois, existem vários. Então, as pessoas, à medida que vão tomando maior consciência espiritual, vão resgatando esses espíritos umbralinos, que na verdade são ressonantes, muitas vezes clones energéticos, do que vocês estão acontecendo. Então, se eu me permito, vamos dizer assim, dar perdão ao outro e a mim mesmo, sobre um processo que foi doloroso e que gerou karma, eu me liberto daquilo. Quando eu me liberto daquilo, eu liberto aquilo de mim que está preso nessa intradimensão. Por isso que a humanidade está passando um processo de cura. Então, para que todo umbral, a intradimensão, seja limpa, a humanidade tem que ser limpa. Limpando a sua consciência, você limpa a consciência do outro. Pronto. O que você tem de maldade, você retira a maldade do mundo. E assim o planeta vai ficando mais leve, tendo um coeficiente maior de luz, e pode dar o seu salto quântico para uma realidade mais feliz. Pronto, que assim seja. Então, aqui na 5, o senhor explicou a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo com a que vive na Terra e como esgotar isso. Lá na 7, a gente vai falar um pouco sobre expurgo, a limpeza, a nova era. Graças a Deus. 5. Qual a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo, ou seja, o astral umbralino, com a que vive a Terra atualmente? E como esgotar isso? Gosto para acabar com a maldade na Terra? Primeiro, para o senhor explicar assim, o que, que existe de igual com o que está acontecendo lá embaixo com o que anda acontecendo aqui em cima, entre as duas realidades? Existe conexão? Existe, meu filho, porque se existe portais, que se abre dia e noite, onde os espíritos se passam. Como o nego já falou, eu acho que para vós não ser mesmo, que se tem os portais da meia-noite, das 3 horas da madrugada, e que se onde esses espíritos do umbral se usa e faz a maldade nessa terra. Se colocando para a terra de vós não ser, o que que se não se vê hoje? Esse não precisa nem nego falar muito. Se vê matança, esse roubo, o irmão querendo derrubar o outro irmão, um querendo ser mais do que o outro, esse um desejando que esse acidenta, que esse morre, que esse faz tudo isso. Esses desejos, meu filho, quem que atende esses pedidos? Quem vem de lá de baixo. Eles querem escutar esse, do coração mal de cada um que vive nessa terra. Se fez o pedido e se deu a energia para ele poder fazer, se quem recebeu esse pedido de ser prejudicado, se não tiver apego a qualquer religião que seja, vai ser executada e ele vai se, como o nego fala, vai se prejudicar. Então, a ligação do umbral com os fios dessa terra é a maldade. Aquilo que deseja para o próximo, vós dá a passagem para eles poderem trabalhar. Essa é a ligação entre o umbral e a terra de hoje. E que nego fala que na terra de hoje se reina muito mais a maldade do que a bondade. Viu, meu filho? Senão não precisava ter congá aberto e inúmeras igrejas tentando resgatar essas almas e os filhos carnal, tanto carnal quanto espiritual, para se ter a evolução necessária. E como... Muito bom. E como é que esgota isso? Essa reprodução na Terra do que acontece lá embaixo? Meu filho, esse nego falar que vai esgotar e acabar, nego vai estar mentindo para vós. O que pode se acontecer aos filhos que têm escutado essa mensagem é se buscar algo de luz. Mas tem muitos, como meu filho falou, que prefere andar na escuridão, derrubando os outros, para se ganhar nessa terra. Então isso nunca vai ser acabado. Esse nunca vai ser liquidado. A maldade sempre vai existir, a bondade sempre vai existir, e cabe ao filho escolher o caminho que quer seguir. Viu, meu filho? E lembrando que sempre o bem vence o mal. Aquele que busca a luz, a treva nunca vai conseguir ter força para acabar com a vida do meu filho. Tá certo, vô. 5. Qual a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo astral umbralino com a que vive a Terra atualmente e como esgotar isso? Ela depende completamente da influência do ser humano. Se o ser humano coloca-se justamente dentro dessa frequência de negatividade, a negatividade virá até ele. Ele chama, o ser humano chama. A forma de esgotar é a mudança completa, ou seja, mudar toda essa numeração para 13. Porque até 12, falando-se em numerologia, estamos falando em estaticidade, estamos falando em coisas físicas concretas, em materialidade. Entrando no 13, que é a transmutação completa, você destrói toda a sua base. 11, 12, 13 são números de grande formação espiritual para que haja libertação. Nossa. E reverte na estrutura das interações da política, porque é aquilo que está presente no homem e ele precisa desse reflexo para poder trabalhar isso. Seria isso? Sim, perfeitamente. Entendi. Uau. 5. Qual a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo astral umbralino? Como é que vive a Terra atualmente e como esgotar isso? Essas realidades, estas pessoas, seres que estão sempre trabalhando a favor ou desafavor da humanidade, acreditando nos seus próprios ideais, indo em busca de atrasar as evoluções, de atrasar o andamento pró-evolutivo do ser humano, a fim de interromper o bom processo da evolução do planeta, se alastrem muito, mas entenda que não existe o erro. Deus comanda tudo, as grandes forças e inteligências cósmicas levam tudo para um melhor, levam tudo para um aflorar muito grandioso do universo e dentro do planeta. Para se estancar isto, temos no plano astral grupos especializados a conter, a trabalhar naquilo que eles podem atuar contra estas forças. Grupos para não deixar que afete de forma não progressiva a evolução da Terra. Então, o senhor acha que não é fazendo oração, fazendo correntes de oração, que vai mudar as características, muitas vezes, reprodutivas do astral umbralino que se vê na Terra, às vezes até relacionando isso com a política? Não. É quanto mais as pessoas estiverem conectadas consigo em vibrações elevadas, se ela se sentir vibrando, vivendo a sua vida, buscando em você, no seu interior, um despertar grandioso, um autoconhecimento, saindo das vibrações destes seres, saindo das vibrações do mal, saindo das vibrações do trevoso, ela irá num passo natural para outro estado vibracional. levando assim em sua maior parte o planeta. Não é enfrentando, não é buscando e julgando, muitas vezes. E por que eu falo buscando e julgando? Pois quando você, muitas vezes, acredita que está num estado melhor, emana uma força, colocando no outro um poder vitimismo do que o irmãozinho está na sua ignorância, e você pode elucidá-lo. Mas quanto mais em você procurar dissipar estas energias e buscar a sua evolução, mais o seu campo vibracional eleva, e de um país todo, e de um planeta inteiro também. Vamos lá, questão 5. Questão 5, vamos lá. Qual a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo, ou seja, o astral umbralino, com a que vive a Terra atualmente, e como esgotar isso? Ou seja, parece que as pessoas às vezes dizem assim: nossa, essa Terra tá um inferno. Então, qual que é a conexão existente entre as realidades trevosas do submundo astral umbralino com a que vive a Terra atualmente e como esgotar isso? Bem, para esgotar essa energia, o ser humano teria que... Todo ser humano devia fazer trabalho entre eu. Entendeu? Em vez de os seres humanos sentar, aquele é pior do que eu, aquele reino mata mais do que eu, os árabes são fundamentalistas, os budistas são santos, os católicos são cordeirinhos, os evangélicos saltam muito, os umbandistas fumam muito e bebem muito. Em vez dessas coisas, amor, as pessoas deviam parar de pensar, julgar o outro, e deviam julgar a si mesmo. Esse é o primeiro começo da evolução. Veja, se o presidente de algum estado, que eles são os mais atormentados pelos espíritos trevosos, se esse presidente se consciencializar que não deve guerrear com ninguém, isso vai criar uma ação no planeta de uma energia que começa a circular. E um reino começa tapando o outro reino. Mas os seres estão habituados a dizer, um guerra faz uma guerra, o outro guerra mais. Não é? Há muito sofrimento aí. Mas para você fazer a grande transformação, comece por si mesmo. Que os homens se reúnam em fraternidade. Que se compreendam que todo mundo tem maldade e todo mundo tem bondade. Que o dinheiro fosse repartido. Justamente. Que todas as religiões se unissem e todos respeitassem a religião do outro. Que ninguém dissesse mal do outro, porque isso é a primeira coisa que no mundo aproxima o homem da imperfeição. E olha, menino, que cada dimensão planetária tem um inferno de frente do outro. Porque as trevas podem influenciar a espécie humana. Mas o inferno lá é pior do que o inferno que há da humanidade. O inferno da quarta dimensão, ele por ele nos três reinos, reino inferior, reino intermédio, que é o umbra, reino inferior, o inferno, e reino superior, as zonas celestiais, isso também tem problemas e tem os seus próprios infernos. Veja que no umbral um demônio entra. Nenhum demônio entra. Porque o umbral tem o seu próprio inferno. Na Terra, os demônios entram. Por quê? Porque o homem abre essa porta. Mas não é o homem, é só o homem comum. Porque ninguém quer saber do homem comum. Isso é Exu. Pombagira, Exu e todos os que estão banda, a gente se preocupa assim, com os homens comuns. As outras orlas negativas não estão nem aí, camarada. Eles querem gente grande. Eles querem presidente, empresário, isso é o que eles querem. Porque mais depressa se domina a humanidade pelos de cima do que pelos de baixo. Entendeu, moço? Sim, senhora. Veja outra coisa, moço. As religiões que você tem na Terra, sem falar mal delas, mas dizer a verdade delas. A religião deixou o homem, tirou o homem da natureza, essas religiões mais antigas, tirou o homem da natureza, tirou Deus. Deus foi para os templos, para as igrejas, e deixou de ser cultuado na natureza. E o homem deixou a natureza para ir atrás desses. E se criaram fasquias muito altas, que os homens, os mais pequenos, conseguem acessar. Você não vai chegar a papa, filho. Por muito que você estude, você não vai chegar a papa. Pode ter certeza. Você não vai chegar a bispo evangélico. Você não vai ser apóstolo. Você não vai ser apóstolo evangélico. Por quê? Porque essas são religiões que são chamadas por Rubem Saraceni das religiões verticais. Crescimento vertical. Agora, a religião planetária, aquela religião que quer fazer as pessoas crescer, são essas novas religiões que estão aí. A Umbanda, a Jurema, a Quimbanda também. Isso é aquilo que o povo gosta daí. O povo vai para ver macumba. E começa a aprender que macumba não é feitiçaria, macumba é um instrumento musical. E o povo vai ver o espírito que deixa só para ele, que o ama, que o compreende, apesar das suas imperfeições. E isso são espíritos de Deus. Não é que os espíritos trevosos não sejam de Deus, são sim, mas tem outra natureza, meu filho. Tem outra natureza. A gente põe, por vezes, os nossos filhos à prova, para ver a fé deles. E os espíritos da treva põem os filhos deles à prova, para ver a fé deles. As coisas são diferentes, sim, porque a gente quer o mais pequeno e eles só querem gente grande. O objetivo é diferente, sim. A gente quer que as pessoas evoluam de consciência. E eles querem entorpecer o povo através dos seus discípulos grandes. Por isso existe a Umbanda, a Jurema e outra religião. Por isso o Brasil é tão rico nos seus cultos afro-brasileiros, que se expandem para o mundo para combater essas negatividades desses espíritos trevosos. Hoje em dia você pode ter Exu, a doutrina de Exu dentro de você. É uma doutrina de esquerda, é correção. Mas você pode ter uma doutrina de direita, preto velho, caboclo, derê, cigano. Você agora pode ter todo um sintoma e umas hierarquias, com uma sintomatologia perfeita, cheia de amor, de consciência, liberdade, livre-arbítrio, respeito sobre todas as coisas. A Umbanda grega, a Jurema grega, são religiões universalistas que abraçam o planeta. Abraçam os pequenos. Mas também abraça aquele espírito que vem das trevas e que vem arrependido. Agrega ele dentro de uma hierarquia. Pega nele e leva para Aruanda, para Jiremá, Maitá, para o nosso lar, para a casa de repouso do Frei Luiz. Vitória Régia. Olha aí. Leva, a gente leva. Veja que as coisas não ficam. Onde há luz, há trevas. E onde há trevas, há luz. Porque uma coisa não vive sem a outra. Quem é que é a luz nas trevas? Exu e Pombagira. A luz das trevas é Exu Pombagira. E quem é as trevas da luz? Exu Pombagira. Por quê? Porque a gente ama o trabalho que faz, camarada. Renovação interior. Pacificação do amor. Compreensão sobre todos os seres. Ensinar vocês a doutrina do amor e do crescimento. Ensinar vocês que ele deve ser justo. Ensinar vocês a pregar a caridade. Ensinar vocês que a evolução é uma coisa que mais espera a todos os espíritos, seja eles trevosos ou de luz. Sabe como é que é a espiritualidade, filho? É como um rio. As gotas do rio são boas e más, mas tudo vai dar ao mar, sem precisar de anjos. É o impulso da terra. É o impulso de Deus. Porque Deus sopra e as coisas vão indo. É a natureza das coisas. Quando você entender que o diabo vai pela natureza do rio e chega ao grande reino de Deus, não por sua vontade ou disse de Deus, não tem, porque isso não existe, porque tudo é Deus. Deus é Lúcifer, Deus é a verdade, Deus é a criação, Deus é a geração, Deus é o bom, Deus é o mal, Deus é o homem, Deus é a mulher, Deus é a boa atitude, Deus é a má atitude. Mas Deus corre para Deus, porque tudo é Deus. Deus é a minhoca e é o passarinho. Olha aí. E quando você descobre que essas guerras de consciência são apenas uma chamada da atenção para você crescer. Entendeu? Sim. Graças a Deus. Qualquer dia vai haver um código da estrada do reino dos céus. E os espíritos vão por outros caminhos, porque aqueles não podem. É o que Exu está fazendo no plano espiritual. Ponto sinal de proibição, quando as almas não devem ir. Ponto sinal de liberdade, quando as almas devem caminhar. Entendeu? Sim. Muito obrigado. Você, para conhecer o inferno, não precisa ir lá abaixo. Basta você começar a conhecer o ser humano. E se Jesus existiu ou não, para mim não é importante. Para mim é importante saber que esse nome fez mover montanha. Oh. Entendeu, moço? Sim, senhora. É o que é mais importante. Isso. O homem vê as coisas mediante o inferno que está vivendo. Entendeu, moço? Hoje você não vê aqui espíritos burros. Você não vê homens incultos. Quem é inculto é porque quer. Mas essas trevas, esse Satanás, só pega nele quem quer. Porque isso não vive lá no fundo dos abismos. Vive no fundo do abismo, mano. Sim. Não é essa coisa do diabo preso lá que foi liberto. Isso é uma coisa que é assim, é um livro. Quem quiser que estude, que trabalhe e que veja que às vezes as ações humanas, elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade para isso. Onde há vida, há morte. Onde há ignorância, há sabedoria. Onde há maldade, também passa a existir o bem. Onde há trevas, passa a existir a luz, que é o conhecimento da verdade. Nem tudo é negatividade, há muita história. Mas... há muita história. Pode haver um diabo, pode sim. Chamado ação e reação, causa e efeito, e livre-arbítrio. Pode, pode. Porque as pessoas, quando têm essas leis e não entendem, elas têm comportamentos fora dessas leis. E quem vive fora dessas leis, no reino daquela lei,